alternativa710.com.br, uma empresa do grupo José Maria Reis Júnior. Alternativa AM, a rádio coração do Paraná. 710 Alternativa AM de Cândido de Abreu, a rádio coração do Paraná. Alternativa 4 horas 11 minutos, ouvimos Léo Magalhães, Gostoso Sentimento, Jonas Esticado, Investe em Mim, Grupo Portal Gaúcho, Coito de Mula, Sola Márcio Me Leva Pra Casa. Até no pedido da Maria Micota, ela pediu Milionário José Rico, Ser Espírito da Lua, né? Me oferece aí pra todos os amigos. Alternativa AM de Cândido de Abreu, a rádio coração do Paraná. Viva levantando poeira ao chinelo lugar, batendo cinzeiro sobre o pastoreio, refuga o mestiço e vem golpeando o laço, fica meu Picasso atirando feio. Amigo Baitaca, nós que fomos criados nesse estilo campeiro, foi um prazer cantar contigo. Alternativa, fazendo suas melhores tardes de domingo. Alternativa, 4 horas e 29 minutos. Ouvimos Marília Mendonça, de Quem é a Culpa, Luan Santana, Dia, Hora e Lugar, Baitaca, Castração Fiado. Daqui a pouco o resultado da Mega Sena. Agora vamos com o Diego Vitor Hugo, comunicado. Alternativa 446. Ouvimos Edson Wilson, Cada Volta ao Recomeço, Zé Vaqueiro, Cadê o Amor, Marca Panangueira, Bugio na Vaneira. E vamos conferindo o resultado da Mega Sena, concurso 2380. Uma aposta acertou as 6 dezenas e ganhou 43 milhões de reais. E os números sorteados são os seguintes: 11, 16, 20, 24, 39 e 53. Na quina, 59 ganhadores, cada um com um prêmio de R$ 65.129. Na quadra, 5.566 apostas ganhadoras, cada uma com um prêmio de R$ 986. Agora, Henrique Juliano, Briga Feia.